no celular, não para de ligar. Será que é o homem das notas batendo em minha porta? É o dinheiro batendo em minha porta. O mundo inteiro batendo em minha porta. Plantei tanto pé de dinheiro que agora eu tenho a horta. Morta, deixo essa mina morta. Dobra, porta-mala cheia de droga. Dólar, empacota. Joga, joga o jogo tipo Dota. Grande cota, tu não aceita esmola. A tuas costas. Quero um bundão tipo cheio de mola. Rezando minha freira é bem mais devota. Eu pago alto porque eu nunca dependi de ninguém. Guerra ao terror na 30, tomamos trap de refém. Chega no trap e a gente solta. Quem busca no trap e a gente solta. Um milhão no trap e a gente solta. Mando resgate sem voltar. Chega no trap e a gente solta. Quem busca no trap e a gente solta. Um milhão no trap e a gente solta. Mando resgate sem voltar. Novo drive-thru de joias. Pedi uma corda que brilhasse mais que meu olho em dia de show. Sorri pra foto, não no rap. Quem sorri boy, meu bem. Agora é luxo que eu já comi o pão que o cão amassou. Prazer, máquina de dinheiro. Pra ter dinheiro tem que ser inteiro. O reino é prata, prata no peito é por merecimento. Sim, não por investimento. De fato eu sou suspeito. Sem cá no trap, a gente solta porque mil vezes cem no Menis investem 30 milhões, não confesso a fórmula. A mil por hora e eu no banco de trás da Mercedes. Matuê hoje, reunião dos sócios pra escrever história que o mundo não esquece. Olha pra frente, pensa nos negócios. Eu só quero que essa vida, porra, passe em time-lapse. Eu pago alto porque eu nunca dependi de ninguém. Guerra ao terror na 30, tomamos trap de refém. Chega no trap e a gente solta. Quem busca no trap e a gente solta. Um milhão no trap e a gente solta. Mando resgate sem voltar. Chega no trap e a gente solta. Quem busca no trap e a gente solta. Um milhão no trap e a gente solta. Mando resgate sem voltar. Mubs got beats.